Trip 105, dá presente, vou em Ilhéu. Graças, Ilhéu, Trip. Bravo, Kilo Índia, tem livre pouso, pistão 1-0, vento 1-1, 0 graus, 8 nós. Pouso autorizado 1-0, bravo, Kilo Índia. São 3-1-4-5, decolou 3-9, controle 1935. 1935, obrigado, boa noite, senhorita. Faz controle, esse é o 3145 da TAM, cruzando 1010, não se escuta. Contagem, isso é 3145, contato radar, vou para o nível 380, proa de da Elda presente. Proa da Elda presente, na ascensão 380, tá 3145, muito grato. Destaque via Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, 4-3. A bordo, altímetro 1012, observe o Oceaneiro ingressando para o portão 1 após o mesmo, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera a torre 1 noite, sinal 6, bom voo. Obrigado, táxi via Alfa, vai ser no 8. Os 40, livre direito, ao livrar 1219. Táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Via Alfa, mantém a posição antes da Juliette, o Bravo com Índia. Confirme para o Salvador. Charles, Charles Serra, acione código 0137, prossiga para a rotatória, chame na, para descida ou ajuste no 012. Salvador, 3567, aguarde para o pushback sonamento. Aguarde. Bravo Kilo Índia, após o banho da Gol, táxi via parte principal, champa ingresso na Lima. Após o banho da Gol, a nossa filha, agora, via parte principal, na Lima, siga o Golf Mike X-Ray. Autorizado 070 Pro de TAP, o Golf Mike X-Ray. Comunhão, boa tarde. Autorizado alinhar e decolada 1-0, vento 1-1, 0 graus, 7-9. E qual a altitude para Salvador? São 3145, tráfego à sua direita, 8 milhas, é uma Alfa Tango 72, subindo para o nível 1-160. Monitorando o tráfego no Chiqueso 3145. Vou ler da presente o São 3145. Ok, vou ler da presente 3145, graças. São Bravo Kilo Índia, táxi via Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame torre 198, decimal 6 para ingresso na 17. Táxi via Lima, Mike, Quebec, põe o lado, põe o seu, minha dúvida, Bravo Kilo Índia. Toda, mano. Chame torre 18-6, tem um pouso Romeu de Alex Rey. 18-6, Romeu Juliette Serra Tango, vai ingressar no interlado, fora da rotatória. 18-6 Juliette Serra Tango, sou número 2 para pouso na 197. Número 1 está em posição de 11 horas, 6200 milhas, 1.500 pés, é um papal para 3-4. Vou para a rotatória, previsto uma órbita, um 360. Então, 3145, o tráfego já foi esperado em altitude, chame Recife agora a frequência 13325 e alterna 12251. 3325251, obrigado, boa noite, até a próxima. Boa noite. Gol 1273, desça para 2000 pés, ajuste no 012, está autorizado a final ILS. Para 2000, com 2012, está autorizado a final ILS. Juliette Serra Tango, desconsidere o 360, chame torre agora na frequência 1186, tem o meu posto. Grata. Serra Tango é o número 2, para 1-7, prossegue final, chama 3 milhas fora. É para 3 milhas fora, Serra Tango. 3 milhas fora do Robert Jones, aí baixa de travada, 1-7. Avistado livre pouso, vento no 1-0 graus, 9 nós, com meu Charlie X-Ray. 1-8-5-6, decolou os 4-5, controle 19-3-5, bom voo. 9-3-5, obrigado, boa noite. O Golf Mike Express está em contato radar 42 milhas, sudoeste de Salvador, vigilante. Controle Salvador, gol 1-8-5-6, decola 2000, Bucaracaju. Boa, gol 256, contato radar, suba para o nível 390, sai da PUCA. 390 na PUCA, gol 256. Papatango Eco, Zulu November, suba para o 085, chame Recife na frequência 12545 e alternado 12685. Eco Zulu November, controle. Batendo o Eco Zulu November, controle Salvador. Serra Tango, continue a guarda. O Romeu Charlie X-Ray, seu solo aos 4-7, irá livrar na Papá. Prosseguirá para que pátio? Ok, livre na Papá e aguarde. Informado que o senhor vai na Papá, confirmando, o senhor está prosseguindo na pista, ok? Juliette Serra Tango, faixa 360, estamos aguardando a pista livre. De Alfa, no ponto espera a torre 1-8, sinal 6, bom voo. De Alfa, espera a torre 1-8, a 2 milhas, 1,5 na final da 1-7. A Tango paciente, está prosseguindo o caso, não consigo alçar a sua torre 360, tá certo? Ok, sim. Retângulo, tem livre pouso na 17, vento 110 0 graus, 10 nós. Controle o Golf Mike X-Ray, tá na ideia descida. Mike X-Ray, desça para 2000, vozinho 0 no 2, autorizado final ILS. Informe o localizador. 2000 no 0 no 2, comando o localizador, Golf Mike X-Ray. O Romeo Charlie X-Ray. Desça para 1500, Charlie Serra, informe na rotatória. Juliette Serra Tango, seus solos 49, vai prosseguir para Kipat. Chama agora Recife na frequência 13325 e alterna 12251. Quero via Peruíce 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 19.35, aciona 5166, coteja. 3.0 aprovado, decola da 10, Puca, Aracaju, curva à esquerda, 19.35, controle 5166. Cotejamento correto, chama para pushback, acionamento. Na 8, chamaria. Salvador 1273, estabilizado, final IMS. Chame 2, Salvador 18-6, tem um pouso, gol no 273. Estabilizado no IMS. Gente, no 273, construindo a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando autorização para pouso, está no 1273. São 3567 no ponto, espera, teria condições de alinhar e decolar de imediato? Copiado. 1273 da Gol, livre pouso, pista 10, vento 110 graus, 8 nós. Livre pouso, pista 10, Gol na 273. Bravo, Kilo Índia. Boa noite, o meu Charlie X-Ray. Copiada, após a mesma linha, mantém na 190. Torre 18-6, Charlie, Charlie Serra, com pouso. Agora, boa noite, comandante Charlie. 18-6, tem com pouso. 1-1-8-6. Comandante, muito boa noite, comandante Golf Mike 6, estabilizando a sinal, passando dona. Golf Mike X-Ray prossegue na final da 1-0, chame externo, confirmando a intenção de pousar na 1-0. Afirma, 1-0. Copiar. Bono 273, solo 55, direita 1-219. 219. São 3567, vento 120 graus, 10, nós, livre decolagem, pista 10. Com 273, taxi de alfa, mantém a posição de da Juliette. Noite, Xené 6259. 6259, prossiga. Autorização Guarulhos 380, por gentileza. Temos o 360 pré-aprovado, aceito? Aceito. 6259, autorizado Guarulhos, nível 360, via Zulu 44. Saída da EL, Leda, Eudes. Decola da 10, curva à direita, controle 119, decimal 35, aciona 5175, proteja. Autorizado nível 360 para Guarulhos via Upper Zulu 44, saída pista 10, curva direita, da EL, Leda, Eudes, transponder 5-1-5 e o controle 1-9-9-3-5, chamamento 6259. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Chamarei, obrigado. 1935, obrigado, boa noite, está 3567. A gente passou de tempo, baixar checado. Copiado, Golf Mike X6, livre pouso, pista 10, vento 120 graus 89. Entra, livre pouso. 17, saída Arbor, Elefa, Ofito. Decola da 10, curva à direita, controle 119, decimal 35, aciona 5403, proteja. Para o nível 360, saída Arbor. Arbor 360, para 3567. Saída Arbor, Elefa, direto Ofito, 119-35, é o controle, 5403, transponder, ponto 567. Protejamento correto, chama para pushback, sonamento. Entendo, 3, vai manter posição antes da Juliette, aguardando a aeronave que vai sair no táxi. Copiado, sem livre pouso na pista 107, informa o vento 120 graus, 8 nós, o Charlie, Charlie Sierra. Livre pouso na pista, Charlie, Charlie Sierra. 6, solo A59, direita solo 12, na sua 9. O Golf Max foi confirmando, seu solo foi 59, ao livrar a direita solo 12, na sua 9. Direita 12, na 9. Salvador, azul 4234, botão 8, explicacionado. Azul 4234 no 08, autorizado, chama ataque. Autorizado, vai chamar ataque 4234. Estou chamando o Golf Mark 3, eu vou para a direita. O Golf Mark que você vai para a 3? Sim, 3. Tem, estou para sectar aqui em frente, cruzar. Alfa, quilo, 43. Alfa, quilo, 43. Tácio é 6720, 194, 3 horas e 30 de autonomia, com fins alterados. É 194, 3 horas e 3? 3 horas e 30. Gente, com fins, alterna, 6720, direita, fim de alta, ponte espera da 90, torre, 118, 612, altímetro 90, 12. 612, fim de alta, 18, meia, muito obrigado. 1263, ingresso Juliette, 03. Afirmo, o solo foi 00. Mano, Costa chegando em casa. Solo Salvador. Muito boa noite, gol. Onda 601, 97, informação Vitor. 360 Galeão. 601 no Galeão autorizado, 360, via Upper Zulu 10. Decola, pistão 10, primeira curva direita, Nadael, Leda, Bridge. Controle em 119, decimal 35, transponder 5177. Autorizado 360 Galeão, decola da 10, curva direita, saída, aliás, Upper Zulu 10, saída da El, Leda, Bridge. Azul 4234, ataque autorizado, parte 1, Índia, Alfa, ponte espera da 10, chama a torre, 18862, altímetro 10012. Índia, Alfa, ponte espera, 720204, controle 119-35. 1935, muito obrigado. 720, passando 1800. Aviso ao solicitador da EL. Objeto 1720, contato radar na decolagem, tudo para o nível 360 na saída da EL. Após Leda, direto Brito. Apresento autorizado, direto Leda. Gente, Leda, Bridge 360, Web 6720. Então, 3567, chamador centro, Recife, 126, decimal 0. 360, 3567. Left turn, Puka, departe Papai Uniforme, Charlie Alpha, and then Sulu, Inter, Papai Alpha, Romeo, transition. Departure control 119.35 and Cox 5140. Azul 4234, boa noite. Autorizado a linha da colapso, estamos 0,27, 20 graus, 109. Está autorizado a chamar ataque. Autorizado a chamar ataque. O gol no 601.